O motorista pegou um pedaço de madeira e tá quebrando o carro de outra pessoa aqui no trânsito aqui. Tem duas crianças no carro junto com essa pessoa. E as crianças estão tudo gritando, não, não, não. São Paulo, terra de ninguém. Muitos que reclamam e poucos que praticam bem. São Paulo, vem você também que eu te mostro a verdade e já te digo quem é quem. E quando vim pra cá não vai dizer que não sabe. São Paulo oferece solidão à vontade, ao menos que não queira, não venha pra cá. O seu sonho se torna pesadelo quando cê acordar. Aqui o metalúrgico se torna presidente, o dono da BM atropela o deficiente. Tudo se pode em pleno dia, dá um bote, destrói as faunas que restou e divide o lote. É terra de ninguém, turista vem pra cá. É rota de pedofilia que vão encontrar pra poder deixar a marca irreversível em todas elas. Depois são elas se prostituindo lá na Inglaterra. Aqui o ex-prefeito manda estrupar e não matar. E sempre terá aqueles loucos que vai abraçar. Seduziu a ideia pra exterminar os pobres, criou a rota pra matar e defender os nobres. 52% dos jovens falecidos na periferia de São Paulo são por homicídio. Quando surgir uma arma automática, o destino é São Paulo pra testar sua eficácia. E no limite do extremo em estado de atenção, com a poluída e artistas no paredão. Na perifa para o centro, rapidinho tamo ali. 011 São Paulo, bem-vindos a isso aqui. São Paulo, terra de ninguém. Muitos que reclamam e poucos que praticam bem. São Paulo, vem você também que eu te mostro a verdade e já te digo quem é quem. São Paulo, terra de ninguém. Muitos que reclamam e poucos que praticam bem. São Paulo, vem você também que eu te mostro a verdade e já te digo. Invadiu, dominou toda a cidade pra mostrar à sociedade qual a nossa identidade. Aqui a pichação vai bem mais além do muro, já faz parte do presente, do passado e do futuro. Contradição de histórias comprovadas lá na Bienal. Nossa arte é confundida e interpretada mal. O rap é a voz de um povo oprimido, mas é reconhecido como coisa de bandido. Então se for demora você, vou me assumir. Mas nada diferente dos políticos daqui. Vem pra cá conhecer o mercado municipal, frutas e produtos do mercado mundial ao redor, que me causa dó. Poucos não vê, ou fingem não vê, as frutas lá apodrecer. Mas não dou e nem dão axé pra ninguém. Preferem deixar estragado que ajudar alguém. Na Praça da Sé tem uns maninhos que aí esperam você passar pra poder ser feliz. Vem, guarda mesmo os moleque, disposição. Pega e sai correndo e despista na multidão. São Paulo, terra de ninguém. Muitos que reclamam e poucos que praticam bem. São Paulo, você também que eu te mostro a verdade e já te digo quem é quem. São Paulo, terra de ninguém. Muitos que reclamam e poucos que praticam bem. São Paulo, vem você também que eu te mostro a verdade e já te digo quem é quem. Aqui tem guerra de polícia entre eles mesmos, e o professor que entra em greve é agredido e vai preso. Investe em segurança e não educação. Sociedade civil vive sob pressão. Concentram 4 milhões pra parada gay e pra falar sobre racismo. Não, não, ninguém nem vem aqui falando do amor. Mas se pratica o ódio, eu vejo estádio lotado e lá fora o resultado. Cantam com paixão o hino do seu time. Na sequência, quase sempre quem não se conhece se agride. Essa é a São Paulo, a sede da Copa do Mundo. E apenas um homem corrupto que define tudo. Manipulam o resultado, verbas da saúde. E o povo aqui elege o Paulo Maluf. E elegemos o inimigo que governa nós. E nós contra nós, somos bicho feroz. São Paulo, terra de ninguém. Muitos que reclamam e poucos que praticam bem. São Paulo, vem você também que eu te mostro a verdade e já te digo quem é quem. São Paulo, terra de ninguém. Muitos que reclamam e poucos que praticam bem. São Paulo, vem você também que eu te mostro a verdade e já te digo quem é quem.